Aí vem outro paranormal. O que vamos fazer com ele, Covinhas? Deve ser um outro farsante. Dá porrada. Esse trabalho aqui é peixe grande. Eu ainda não sei os detalhes, mas o cliente é alguém famoso e bem rico. Resumindo, é um magnata, cheinho da grana. Ele vai até pagar nosso táxi. Mas ué, a gente tá indo de trem. Essa pessoa rica é presidente de uma empresa ou o quê? É isso mesmo. Essa casona enorme é dele? Dá só uma olhada nesse monte de gente esquisita. Deve ser todo mundo conhecido, né? Ei, vocês dois! Hã? Senhor Banchumaru Shinra? Pode começar a explicar. O que é que você está fazendo aqui? Ah, essa pergunta é minha. Shinra! Senhor Jodo! Pode me dizer quem é este homem? Ele me ajudou a me livrar de um espírito maligno. É o Arataka Reigen, um paranormal autônomo. Então é ele. Aquele que está espalhando falcatruas sobre ter se livrado da arrastadora. É um prazer te conhecer. Ai, o mestre Jodo. O que será que está acontecendo? Ah, mas eles são... Eles estão tentando me atrapalhar de novo, bem agora que estou tentando um negócio legítimo. Ele está vindo. É o cliente. Eu agradeço a todos os senhores por se reunirem aqui hoje. Eu não duvido nem um pouco que todos aqui presentes sejam verdadeiros e excelentes paranormais. Só que eu não tenho certeza se algum de vocês poderá salvar a minha querida filha. A partir de agora, quero que mantenham tudo em segredo. Esta é minha filha, Minori Asagi. Ela tem 14 anos. Fiquem tranquilos, está atrás de um vidro espelhado e não pode nos ver. Ela tem a mesma idade do Mob. Será que não exagerou um pouco? No começo, eu devo confessar que não acreditava neles. Não acreditava mesmo em espíritos. Mas consultamos quase todos os psicólogos e psiquiatras e não teve nenhuma melhora. Acredito que ela foi possuída sim e que tenha sido por um espírito maligno. Por isso chamei todos aqui. Eu gostaria que os senhores se livrassem dele pra mim. E aí, o que acha? Sinceramente, eu não tô sentindo nada no momento. Deve ser algum problema mental devido à adolescência perturbada. Mas eu... Estou sentindo uma fraca presença sinistra. E ela está muito perto. Nenhum preço é alto demais. Eu tenho um prêmio especial preparado para quem salvar minha filha disso. Muito bem. Eu acho que a gente vai cuidar disso rapidinho. Mais uma vez, pode deixar com a gente. O que é que você acha, Mob? Eu dou uma bonificação para você. Uma bonificação? Seria a primeira. É que ele sempre te pagou muito mal, né? Espera! Você não vai roubar isso de nós! Quem disse que você podia decidir tudo? Porque isso não é justo! Calma, calma, senhores! Que tal jogar em Jokenpô pra decidir? Jokenpô? É, eu acho isso justo. Também acho. É sim. Muito bem, então eu vou colocar papel. Mas por que ele tá falando isso? Na verdade, acho que eu vou de tesoura. Peraí, né? Deixa ele. É assim que ele é. Afinal, ele vai usar papel ou tesoura, hein? Jokenpô! Jokenpô! Ninguém foi vitorioso. Nossa, como você fez isso? Escuta aqui, eu nunca vou perder pra ninguém no Jokenpô. Ai, até mais, otários! Eu nunca devia ter dito que conhecia ele. Por favor, salve a minha filha! Pode deixar. Seria bem difícil mesmo pra um novato lidar com verdadeiros problemas mentais. A única coisa que eu posso fazer aqui é realizar meu trabalho como paranormal. Boa tarde. Sim. E agir como sempre. Você sabe por que tá presa aqui? Eu não sei. Eu não sei por quê. Tem alguma coisa de errado com meu pai. Com seu pai? Ele me trancou e me acorrentou aqui nessa sala. E ainda me prendeu nessa cama. Ele me olha com o rosto assustado. E até me bate às vezes. Quer dizer, eu não bato com força. Ele traz um monte de adultos. E faz eles me tocarem com suas mãos todas sujas. Não, não tem nada disso. Você não pode acreditar no meu pai. Ultimamente, ele anda muito estranho, como se tivesse possuído por alguma coisa. Mas como assim? Ele começou a dizer que eu fui amaldiçoada e que o meu corpo foi tomado por um demônio. Quer dizer, eu acho que eu tava sendo um pouco rebelde, mas... Agora isso tá indo longe demais. Eu garanto que estou são. Isso é bobagem. É o demônio que está fazendo minha filha falar essas mentiras. Será que eu vou ficar presa aqui pra sempre? Ai, senhor paranormal. Poderia, por favor, me soltar? Isso aqui tá doendo demais. Eu vou pedir pro seu pai, tudo bem? Então, como foi? Não adianta investigar mais nada. Ela está perfeitamente normal. O senhor tem certeza disso, senhor Jodo? O quê? Ah. O que quer dizer? Escuta aqui, estamos dizendo que a possibilidade de ela ter sido possuída é zero. Não, isso não pode ser verdade! Agora é a minha vez. Mas tenho quase certeza de que o senhor Jodo está correto. Espere, mas... Tem certeza de que não é você o problema? Não conseguiu aceitar a mudança no seu relacionamento ou não quer admitir? Em vez disso, culpa espíritos de demônios! Não, não pode ser! Então é assim que vocês falam com um cliente? Tem alguma coisa errada com ela. Isso não tá me cheirando nada bem. Parece que eu não tava falando com uma criança, não. Oh, então quer dizer que você acredita em mim? Já entendi. Você tá querendo o prêmio em dinheiro todo pra você, não é? Todo mundo que foi enganado pelo que ela falou devia sair agora. Ela só vai fazer vocês de bobos. Ela mudou o jeito de falar, usando papai ou pai. Será que vocês entendem? Além disso, eu só conversei com ela um pouquinho e logo de cara ela já veio me chamando de paranormal. Ou seja, ela ouviu toda a nossa conversa... Ela é um monstro! Mestre! Relaxa, eu tô legal. Você viu? Ela mostrou rapidinho quem é de verdade. Acho que não adianta continuar com essa farsa. Andem logo, me forcem a sair dessa garota! Eu imploro, alguém salve a minha filha! Eu pago o que for pra conseguirem livrar minha filha desse demônio! 200 milhões! 500 milhões! Eu vou beber, lá vou eu. Estou ficando cansado. Olha, eu acho que sua hora tá chegando, Mob. Pode ir se aquecendo. Você fala como se fosse um treino de academia. Não precisa de aquecimento pra isso. O que foi, Covinhas? Você tá tremendo muito. Ele é um chihuahua? Ainda dá tempo. Desistam desse trabalho, gente. Quê? Eu sei que já devem ter ouvido o nome... Keiji Mogami. Nunca ouvi. Mogami? Era uma das minhas referências quando eu comecei a trabalhar nesse ramo. Mas ele morreu há muito tempo. Estamos falando de 40 anos atrás. Keiji Mogami. Ele era conhecido como um grande paranormal que usava as habilidades em sessões espíritas para salvar pessoas. Era muito adorado pela mídia. Mas o que as pessoas sempre viam era o artista Keiji Mogami. Então, um dia, ele simplesmente sumiu do mundo. Do nada. Mogami tinha um lado negro. Usava seus poderes para matar as pessoas. Ele estava desesperado por dinheiro. Sua mãe ficou doente e ele precisava de dinheiro para ela ser cuidada numa instituição adequada. Os vivos e os mortos. Como ele se envolvia com tantos de ambos os lados na sua rotina diária, ele acabou despedaçado. Foi nessa época que ele apareceu para me exorcizar. Como ousa fazer isso com os meus subordinados? Eu vou usar todo o meu poder! Dispersar raio da aparição! Desisto! Peraí! Eu falei que desisto! Eu não vou fazer mais nada de errado, eu juro! O que você tá falando? Acho que você entendeu errado. Eu vim até aqui para absorvê-lo. Me absorver? Maldito! Ele é humano, mas está absorvendo minhas moléculas espirituais! Tá tentando me comer? Eu só vou estragar o seu apetite, cara! Eu partirei deste mundo em breve e me tornarei um poderoso espírito vingativo. Que droga, ele não tem mais jeito! Por que você faria isso? Por vingança. Vou mostrar para todos aqueles desgraçados que acham que estão seguros. Vou mostrar o que é o verdadeiro ódio. Esse é o grande risco de usar alguém. E você vai me dar poder para isso. Absorvi espíritos vingativos demais de uma só vez. Ele fugiu. Espera um pouco. Mas o que isso tem a ver com a garota? Aquele lá é o Mogami, o mais poderoso paranormal do século, Keiji Mogami. O que sobrou dele? Adeus. Isso é o que vocês valem. São fracos demais. Não há motivos para deixá-los viver. Mas que triste. Parece que finalmente chegou a minha hora de brilhar. É uma pena que eu seja péssimo no Jokenpo. Era pra você ser um paranormal famoso? Nunca ouvi falar. Por favor, meu Deus, me ajude! Desapareça! Espírito maligno! O senhor Jodo tá mandando ver. Vamos aprender com isso. Tá, então esse tio aí não vai entoar nada, nem jogar sol? Mas o quê? Aí, tem alguma coisa errada. Sim, estou conseguindo. É isso? Agora me expliquem. O que faz desse cara grande coisa? Ele tá vindo! Me seguiu! Sinta o poder do chute contra a possessão! Chutar uma pessoa possuída e deixá-la inconsciente é um dos grandes ataques especiais do Reigen. Foi mal aí, espírito maligno. Se minha intuição estiver correta, você é Keiji Mogami. Então você sabe quem eu sou? Droga, eu tava certo. Eu não entendo por que você tá possuindo essa garota. Você era pedófilo quando... estava vivo. Ele não vai parar. Minori, para com isso. Filhinha, eu vou ficar ao seu lado. Me solta! Perfurou ele. Mas o quê? Não pode ser. Aonde vocês pensam que vão? Droga, isso saiu do controle. E aí, Mob? Tá aquecido? Tá esperando o quê? Olha, mestre, eu não tô nem um pouco aquecido. Mas sei que eu tenho que lidar com isso. Tenho muita confiança nas minhas... Restrição espiritual! Não sei quem você é, mas tem poderes telecinéticos decentes. É verdade que humanos não podem mover suas juntas além do alcance de movimento. Mas e que tal as juntas de bonecas? Olha, eu posso me mover. O corpo da garota. Entenderam? Tentar restringir este corpo não faz o menor sentido. Me diz por quê. Você tá rindo. Eu vou acabar com isso. Eu vou fazer você desaparecer! Agora é pra valer! Que poder espiritual! O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Sai agora da Midori! É incrível! Achei que fosse só um garoto! Meu Deus, quanto poder! Ao invés de ser possuído, eles são praticamente um ser só. Eu falhei. Mestre, a situação ficou pior ainda. Quer dizer que ele é mais forte que você? Sim. Não brinca. Desgraçado, tá mais vivo que no dia que bateu as botas. Já acabou, garoto. Aquele desgraçado conseguiu. Se tornou o espírito vingativo mais poderoso. Se a gente morrer e não conseguir descansar em paz, ao menos teremos um ao outro. Nem brinca com isso, não. Entendi. Hã? Hã? Eu só tenho que entrar na Minori e expulsar o espírito maligno dela. Você é idiota! Como um humano igual a você vai entrar no corpo de um outro humano? É só uma experiência extracorpórea. Eu entendo. Só que durante esse tempo, seu corpo vai ficar vulnerável, cara. Sem falar que ele vai negar sua entrada no corpo mesmo com uma alma! Mas eu não tenho outra escolha. Covinhas, você pode possuir o meu corpo por um tempinho pra proteger ele? Não, não! Tudo menos isso, Mob! Ele vai controlar seu corpo inteiro. Você sabe mesmo do que está falando, não sabe? Você vai mesmo confiar no Covinhas? Eu sei que vai ficar tudo bem. Primeiro eu tenho que perder a consciência. Concentrar. Parece que ele mudou mesmo. Ou, pelo menos está tentando mudar. Hã? Oh! Oh, caramba, é incrível! Até eu consigo ver! Ele tá vindo! Toma! Tira a mão de mim! Caramba, não consigo me mexer! Se não precisa mais desse corpo, posso pegar pra mim? Seu idiota! Ele é meu agora! É isso que você merece! Epa! Não vou deixar você destruir o meu precioso corpo tão facilmente assim, ô mané! Por que tem outro espírito? Está no meu caminho! Desapareça! Agora, Shigeo! Então era isso. Isso é loucura, sabia? Bom, ele não é um garoto normal, sabe? Vai lá. Eu sei que consegue vencer. Seja bem-vindo. Ainda manteve seu ego? Se falhasse em entrar aqui, sua alma seria destruída. Sai desse corpo, por favor. Não veio aqui pra conversar, não é? Sim, mas é que você parece tão humano. Estamos num mundo mental. Nossas silhuetas e formas estão sendo refletidas. Eu sou Keiji Mogami, um antigo paranormal. Que tal um desafio, garoto? Uma barreira. Que poder incrível. Se importaria de mostrar um pouco mais? O rosto dele se tornou de um espírito maligno. Que poder é esse? Você foi mesmo abençoado com um poder incrível. Não... É um fantasma. Um espírito maligno. Falando nisso, jovem, você sabe de onde vem seu poder espiritual ou paranormal? Desculpa, mas eu não tenho mais tempo. Vou acabar com você. Das suas emoções. Vem tudo das suas emoções. E o excesso de emoções separa os humanos de todas as outras criaturas. E por existirem essas emoções, os humanos brigam e discutem uns com os outros. Meus poderes... Você não pode mais usar poderes paranormais. Eu tomei a liberdade de medir o poder que você imaginou mais cedo. Bem impressionante. Tem várias emoções jorrando, sabia? Mas ao usar seu poder, tudo então se acalma. Por favor, sai! Você ainda não entendeu que caiu numa armadilha? Deixei você entrar de propósito. Agora, a pergunta que não quer calar. Humanos que têm uma vida feliz e humanos que estão em eterno sofrimento. Quem você acha que abriga emoções mais fortes, hã? São os que sofrem. Sentimentos negativos são muito mais poderosos. Quanto mais estresse, mais rica é a energia que a pessoa mantém dentro de si. Com base nisso, você pode ficar ainda mais forte, sabia? É só mudar um pouco seu ponto de vista. Quer que eu te ajude? É de manhã. Shigeo Kageyama, você é um estudante comum do fundamental. Vou controlar suas memórias e impedi-lo de usar seus poderes paranormais. O mundo se torna diferente quando seu ponto de vista muda. E eu vou observá-lo para ver como age neste mundo irreal sem usar seus poderes. Fazendo mesmo? Eu tava fazendo uma coisa importante, mas não consigo lembrar. Eu tenho que me apressar pra ir pra escola. No episódio 5 de Mob Psycho 100, segunda temporada, rola Escolhas.